Tá, estou com tráfego na aproximação, já passou o externo. Afirmativo, ingresso 90 no ponto médio, realiza 360. Salvador, Tower, good evening, this is Europa 083. Zero two. I have traffic short, traffic information, Papa 3, main line, make to 260, no problem, with your approach, clear to land 1810, wind 090 degrees, with 7 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Feito Olympus, se preferir, pode continuar igual a galera no vento e seguindo a retaguarda aí com o número 2, retaguarda do da Europa. É possível? Possível, informa que é pulso final. Ok, sim. Base para Olympus 03. Alô, Olympus, mais só 10 segundos após ir de base, Olympus 03. Normalmente o tráfego da Europa livre na Golf. Fala da separação. Matiu. 3 horas e 20, alternando Natal. Livre táxi, já Alfa, ponto de espera, torre 18663, 1-0. Livre táxi, já táxi, foi já Alfa, ponto de espera, 18663, chanel 63, 1-0. Europa 03. Livre 03 autorizado, ir à base. Pela base, contra embaixo travado, com Livre 03. ...04, portão número 4. Ingresso, portão 04. 04, bola 604. Salvador Ground, boa noite, this is Europa 083, locating runway via Foxtrot. Copy, taxi by Alpha, calling before Juliet, Europa. Alpha, Juliet, Europa 083. Come before Juliet, sir, please. Call you before Juliet, Europa 083. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6748, sempre informação X-Ray. 748, a sua identificação desse mantém a 2.000 pés, altímetro 1014, a chegada a Mari. Descendo para 2.000, ajuste 0.04 na chegada a Mari, Poderia pro Atuna dar presente, senhor? Autoriza ITAP, ITAP autorizado. Dá presente ITAP, 6748. Salvador, boa noite, Oceano 6310, tá no ponto de espera, pronto. Observando P3, cortíssimo, após a Lima tem. Gente, autorizado alinhar e manter pista no zero para a passagem do... É um Eletra, né? 3. É bonito igual, hein? É uma máquina. Tá, tô com medo. Custa 3152 para pushback, acionamento, posição 2. Prossegue agora com Brasília na frequência 1. Na 3152, está autorizado o pushback. Está autorizado o pushback, chama para o táxi na 3152. Boa. Estou livre, livre à direita, na minha escuta e reporte no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Virar a próxima direita, reportaram na Delta para o cruzamento. Sono, chame Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5. Vai chamar Recife 1251, alternando no 3325, Oceané 6201, boa noite. Bonito, mas esse avião do meu sonho, viu? Agradeço a coordenação, boa noite. Oxanem 6310 tem livre decolagem, vento 090 graus, fica com nós. Autorizado a decolagem, pista na 0, Oxanem 6310. Eu não tenho 3-2-0. 4-8, autorizado, dona. Tá presente, dona, minha 7-4-8. Zero decolando agora, 07, controle 1935, morro. 1935, boa noite, Chanel 6310. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6310, decolando a sua escuta. Contato radar, vigilância, sobe, mantém 350, saída PUCA. Sobe, mantém nível 350, saída PUCA, chame 310. Militar, frequência livre, constitucional lá, a gente também agradece a coordenação. Grato, boa noite a todos, a torre, tá, cruzando a pista. Muito obrigado. Para o táxi 3152, 170, 2 horas, Aracaju. duas horas, Aracaju. Confirme por gentileza, pessoas a bordo. 170. Índia Alfa no ponto de espera 1026. O altímetro marca agora 1014, tem bom voo. 204, Índia Alfa, ponto de espera 1026, tá? 3152. Boa. Salvador, boa noite, Oceané 6313, informação Yankee. 6313, boa noite, identifique isso para o 040 Pro de Bonf. Identificou, Bonf na proa, desce para o 040, Oceané 6313. Salvador, boa noite, portal 9907, paciente da Yankee. Portal 9907, boa noite, identifique, desse mantém aos 50, 050, chegada bom. Para 050, chegada bom, portal 9907. Zona 52, tá pronto? Ah, agora sim, senhor. Ok, pista está livre, autorizado ainda em decolar, o vento 080 graus, 79. Ali decola da 10, tá 3152. Na 6310, chame em Recife 12685, alterna 13365. 12685, 13365, Oceaner 6310, boa noite. Pouso autorizado, 090 graus com 10. Autorizado, pouso no 0, é 6748. Oscar, transição Frost, Fox Romeo, Oscar, Tango, India. Como Frost, graças ao voo no 604, vamos lá. Horário 030714. Está com 170 a bordo, estimando o pouso em Maceió, 0102. Além de Romeo Alfa, deu alguma coisa, hein? Afirmativo. Identifique, desse mantém a 4.000 pés, altímetro em Salvador 1014, chegada a mais. 1014, 4.000, chegada a mais, 33. Vou direto, TAP. Tô. Dado 330. Direto, ITAP, ITAP. ITAP, 330. Solar 907, para 3.010, ajustado 1014. Para 3.014, total 9907. 748, bem-vindo a Salvador, solo 18, direito 2819, solo liberado, bem-vindo. Solo liberado, 19, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite. Objeto 6748, livrando essa escuta. 6748, prossegue via Alfa, Juliette 03. Alfa, Juliette 03, 6748. Pode manter 250 nós até Itap? Afirmativa, manter 250 até Itap. Peso 152, chame Recife, 2685, alterna 3365. 2685, confirma a alternação? Alterna 3365. 13365, senta. Estabilizado, 6303. Chamei 6303, complete a aproximação e chame a torre, 198612. 1862, boa noite. Boa, Oxalã, 6303. 6303, avistado, em pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, com 10 nós. Livre, pouso 10, 6303. Acho que vai travar. Sim. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Mike Tango e Juliette, cliente da informação Yankee, cruzando nível 220 para nível 190. Mike Tango e Juliette, boa noite, identificação de separa 5 mil pés do estado 1014, chegada a Man. 5 mil, 1014, chegada a Man, Mike Tango e Juliette. Total 9907, livre Eliette, de separa 12 mil pés com 1014, informe estabilizado no curso do localizador. Livre LS, você para 2000 pés com 1014, informe estabilizado no localizador. Autorizado LS, descendo para 2000, vamos formar estabilizado, total 9907. Mike Tango Juliette, reduza para 250 nós. 250 nós, Mike Tango Juliette. Para 3000. Então, 3304, desça para 3000 pés. Confirme, foi para o 3305? Confirmando, 3305. Desça para 3 mil pés. 3305. Décimo 3, bem-vindo a Salvador, Salvador 24, livre à direita, não me escuta, está durante o track. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Positivo, vai livrar, na sua escuta, Alfa, Juliette, o... Informa da Juliette, bem, 313. Aqui está a Juliette, reduza para 210. Reduzindo para 290, Mike Juliette. Subida Momo, Cockbull, transição Froti, 5042 o transponder, controle APR 199.35. Confirmando o controle, 935, portão 4, sendo contando para o push acionamento. Transfira para 118.6 para o push acionamento, gol no 604. É 303, vai prosseguir Juliette, portão 01. Juliette 01, 6303. Utilizando total 9907. Complete aproximações, chame a torre, 1862. 1862. Livre LS, informe estabilizado no localizador, desça para 2000. 2000, autorizado ILS, 3305. Autorizado, 080 graus, continuais.